Lançamento extra 17, forma quando ele passa na lateral direita da aproximação da rota. Ok, agradeço a informação, o Mike Eco Delta, está autorizado, base e reporte final da 7. Sim, o Mike Eco Delta está entrando na base, com a base da base. 5427, o gol no 042. É autorizado conforme Galeão 3720, Azul 10, circulando da 10, primeira curva à direita, Dael Leda Bleia, 120 decimal 8, 5427. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Desculpa, Dael Leda Bridge. Correto, portão 4, chamando 206, sua decolagem foi ao 52, chama o controle 120.8, boa tarde. 128, boa tarde, Azul 4208. Delta, tirando base para a final da 17, com embaixo da base. Está livre o pouso na 17, o vento é de 120 graus, uma dúzia de nós, Mike Echo Delta. Gente, você pousa na 17. Autorizado, Ilhéus 160.